November Alpha, mais 30 minutos no corredor forte. Certo. Deixa eu estacionar a frequência livre, pode. Salvador, 5345, estamos na frente, estamos na forte, tá? 8 barra bosta, 2 horas e 45, alcance da galera. Autorizado, táxi, ingressando no pátio principal após Índia, até o ponto de espera pistão no zero, quando lá estou em 1-1-8, decimal 9-5, ajustando no 0 no 2, triplo 5-3-4-5. Primativo, ajustado no 0 no 2, táxi autorizado, pátio principal, Índia. Quando eu espero que você não entrar. Quando pronto, eu estou aqui no top 5. Obrigado, transmitir esse serviço para vocês passarem. Salvador, bom dia, 3-5-3-4-5, bom dia, 3-5-3-4-5. Tripis 5345, vento 080 graus, 10 nós, autorizado a alinhar e decolar a pista 10. Ali recola a pista 10, 3-5-3-4-5. Autoriza o 6225, voa direto Nitsa. Tá na 6225, aguarde. Táxi voo no 923-180, bora, fica galeão. 180, bordo, galeão, confirme apenas a autonomia. 3 horas e 30, copiado, autorizado táxi via pátio, Índia, até a ponte velha pistão 0, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste 10, 12, gol no 923. Paulo Salvador, 3663. Olá, Na 3663, informação Juliette, ajuste no 012. Pronto para cópia? Afirmativo, prossiga. Autorizado Salvador Guarulhos, via Pedolo 16, nível de voo 340. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor via, após utilizado conforme a rota. Decola da pista 10, com primeira curva direita, transponder 5515 e o controle Salvador 120.8. Após 2000, autorizado da El. Obrigado, autorizado da El. Curva direita, transponder 5515. O controle 1208, até 3663. Após bridge, conforme plano. Gente, apenas confirmando via UPZULU 16, ok? Após, conforme a rota apresentada no plano, e o transponder 5515. 5515, UPZULU 16, até 3663. Correto, já pronto, até 3663. Pronto, pronto. Olá, boa, vai na 605 com a Juliette para o Galeão. Vou no 605, pronto pra cópia? Pronto, 605. Autorizado Salvador Galeão, via Pedolo 10, SMAP, após Lúvito, Barbacena e após Barbacena direto Toquim. Nível de voo 360, saída Tael, Leda, após Leda Bridge. Recorda a pista 10, primeira curva direita, transponder 5507 e o controle Salvador 120.8. 360 para o Galeão, via Pedolo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, Toquim. Decola da 10 na curva direita da Elia da Gris e a Sona 507, controle 208, gol no 605. Correto, é pronto, gol no 605. Decimal 45, alterna 126, decimal 85. Né, 6225, na escuta? Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85, Oxané 6225. Decolagem 10, voo 1923. Decolagem 1923. Slow 17, nível de voo 360. Saída Arbor, após Elefa. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5511 e o controle Salvador 120.8. Correto, pronto, na 3304. Zero sete dois, identifique chegada mar e desça ao nível 050. No 923, decolada 158, só no controle 2098. 208 no 923. Voo Salvador, voo 923, saída da EL, passa 1800 metros. Voo 923, contato radar, subo 360, saída da EL. 360 sem restrições, voo 923. Tripe 5345, chame Recife em 125 ONU, altera 13325. Vá Recife, 125 ONU, 3325, bom dia, obrigado. Na 63 ONU, desça para 2000 pés, 1012, IPD, até que o informe estabilizado. Negativo, mantém a chegada. Voo 1072, reduz para 2509. 2509, voo 1072. Tá 3304 no 04, autorizado, chama para o táxi. Chinem 6312 no portão 10, autorizado, chama para o táxi. Solicita também, seu estacionamento, vou no 605, Porto Alegre. Autorizado, gol no 605, chama para o táxi. Bora, tá claro. Luno 923, chame Recife em 125, Luno alterno 3325. Papa Tango Romeu Tango Golf, Juliette Correia, tem aprovado 100. Copia ou prefere um 080? Confirmando, copia o nível de voo 100, 100. Apenas confirmando, o senhor vai afastando a radial 263, afastando por 68 milhas? Teste autorizado, Salvador, Serra, Novembro, Juliette, Kilo, GQE, plano Yankee, inicialmente 100, pode modificar para o nível de voo 085. Roda é direta, saída Arbor, após Arbor, direto. Decolada pista 17, primeira curva direita, transponder 5477, do controle Salvador, 120.8. Romeu Tango Golf, confirme apenas o pátio que você se encontra. 050-1072. 072, desça para 2012. 2012, lembra mais estabilizadamente, né? Com 072. Hoje, né? 6312, atualizado táxi. Inicialmente até o portão 62, vai prosseguir com o número 3. Após, prossegue a retaguarda do Airbus da TAM, cogindo o bonde da Gol, o bonde da Gol com o número 3, até o ponto de espera via Índia, quando no ponto de espera busca no 0218.95, ajustando 1012, o Oxnema 312. 1012 no ajuste, vai seguir o Gol no ponto de espera 295.6312. Para o táxi, 4 horas e 40, Campinas, confirmando PAB, eu tenho 3304. 122. Copiado 122, autorizado ataque sua direita via Índia, até o ponto de espera pista no zero. Quando lá, torre 118.95, ajustando no zero, 12, TAM 3304. Para o táxi, igual no 605-663-44, autorizado táxi via pátio Índia com o número 2, retaguarda Airbus da TAM, quando no ponto de espera pista no 0, torre 118.95, ajustando 10.12, Gol 1605. E-12, ajuste, segue o vento via Índia, 1914, igual no 605, com a Wanda. O horário está para 1130, ok? Nível 100. Romeu Tango Golf, seu solo? Mano, PAB e autonomia? Panamá 311, tráfego avistado, check trem, nível voo, pistão no zero, vento 080 graus, 07 nós. Deve decolar, está com o trem bastante travado, né? 3-1. Então, 3304, após o pouso da aeronave na final do 10, a linha mantém cabeceira. Após o tráfego na final, CNL mantém na 10, 3304. Romeu Tango, reporte para táxi. Romania, agora no 605, número 2, pronto. Sou no 605, cliente, mantenha o ponto de espera como número 2. Tá, sim. Ocean M311, autorizado táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, November Alfa, informe passando Interlagos. Nota cópia, trip 5221. Autorizado Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, nível de voo 200. Saída Arbor após direto. Decolada pista 10, primeira curva direita. Transponder 5520 do controle Salvador 120.8. Correto, pronto, trip 5221. O ajuste no 0, no 2, vento 050 graus, 079, livre pouso, pista 1 no 0. Livre pouso no 0, gol 072. Então, 3304, decolado 13, chame controle no 20.8. 08, boa. Controle Salvador, boa. Bom dia, tá 3304, cruza 1.200 na sua escuta. 3304, contato radar, suba ao nível 360 na saída Arbor. 360, porta 3304. Golf, o ajuste no 02, reporte ponto para a seleção da bata. Na posição 3 do pátio principal, para a posição 2 do pátio 3, pátio de cá. Sente, o Vitor Bravo Forte, só aguardar mais um instante, viu? Que não aguarda, que pouso mesmo ali, mantém cabeceira no 0. Rapaz, eu esperei 7 pousar, atualizado ali a máquina no 0, agora no meio 0. Cuidado, Juliette, portão 11. Juliette, 11. Salvador, objeto 6729, autorização Guarulhos. 6729, informação Juliette, aguarde pra cópia. Vitor Bravo Fox, só. Vitor, Bravo Fox na escuta. Autorizado, início do reboque. Reporte para o ingresso no pátio 3, o Vitor Bravo Fox. Eu quero um reboque e respondendo para o ingresso no pátio 3, mantendo a escuta. Tudo elepa, 3304. Cota. São Salvador, bom dia, o Santos tem 2.9, forma 09, forma 07. Tá 3859, número 2 para a cópia. Webjet 6729, pronto para a cópia? Na escuta, pronto, cópia. Autorizado Salvador Guarulhos, via Brasil 1 no 6, Nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta aerovia após autorizado conforme a rota. Decolada pista 1-0 com primeira curva à direita. Transponder 5532 e o controle Salvador 120.8. Autorizado Guarulhos, estou 360, decolada 10, curva à direita, nada El, Leda Bridge, apertou no meio após ver a rota, controle 208. Transponder 5532, Coelho 6729. Correio, chama pronto, Webjet 6729. Chamaremos. Nomeia 05, vento 050 graus, 08 a mais, livre decolagem pista 1 a 0. Decolagem autorizada por voo Nomeia 05, pista 1 a 0. 632, após a rolagem do Boeing da Gol, sua frente autorizada, alinhar e manter cabeceira no zero. Do Gol e manter no zero, 632. Tá 3859, pronto para cópia? Autorizado Salvador, Curitiba, via Upper Zulu 21, nível de voo 340. Saída é Arbor, após Arbor Elefa, onde intercepta aerovia, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decolada pista 10 com primeira curva à direita, transponder 5516. E o controle Salvador 120.8. Projeto que diva 347, decola da 10, curva direita, saída Arbor, transporte elétrico, recebeu o transporte 2.5, com a frente 5 no meio, transporte 208, controle 2.3.8.9. Apenas corrigindo, interceptar o 2.1 autorizado conforme a rota, ok? Conforme a rota apresentada no plano, tá? 3.8.5.9. Continuando conforme a rota, foi interceptar o 2.1. Correio, tinha pronto, tá? 3.8.5.9. Vitor Tchaleco, bom dia, informação Juliette, guarde para cópia. Trip 5221 vai guardar. Já na guarda. Oi, então, bom dia, agora 605. Vitor Bravo Fox autorizado, para parte 3, posição 2, agilizando, Vitor Bravo Fox. Vitor Bravo Fox, mantendo a escuta, agilizando. Paulo Santos, 3859, pushback, afinamento no 09. O radar, chegou ao nível 360, saída da Elva. 360 é o nível no perfil da Elva, no 605. Vitor Charlie Eco, apenas confirmando parte, se você encontra a pista que decola? 89, deve decolar de pistão 10. 9063. Paulo Salvador, 3663, para pushback acionamento 8. Tá, 3663 vai aguardar, número 2 no setor. Não aguardo, 3663. Hamilton Golf, vento 040 graus, 07 nós, livre decolagem, pista 107. Bono 072, autorizado, Juliette, portão 01.